Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora a terceira edição do programa 2015. Um programa que está destinado a ter os seus imprevistos. Está aí para o ar mais 2 meses depois da última edição, que foi a segunda. Já tinha acontecido o mesmo com a segunda, esperamos que não volte a acontecer o mesmo com a terceira. A verdade é que, na altura, já tinha aqui referido que, enfim, a maior parte das coisas já estavam resolvidas, agora seriam só alguns pormenores técnicos, que, enfim, muito mais controláveis, que de todas as formas foram os que saíram realmente do nosso controlo. Enfim, as coisas acontecem desta forma, não era suposto. De todas as formas, vamos lutar para que haja essa maior regularidade. Assim esperamos e, enfim, esperamos realmente poder, a seu tempo, voltar a reconquistar a confiança de vocês que estão desse lado, os nossos ouvintes. Desde já o meu pedido de desculpas, franco e sincero, enfim, pelas circunstâncias em que as coisas chegaram e que se puseram nos últimos tempos. Mas vamos então à nossa edição do ano 2015, da emissão do programa 2015. Para quem não conhece, a temática é simples. A revista norte-americana Triple M lançou uma contagem. Na sua opinião, e segundo o ano em que estavam, decidiu lançar as 2007 melhores músicas no seu entender, referindo então que a revista lançou esta contagem precisamente no ano 2007. Nós temos mais 8, as nossas 8 que entretanto deviam fazer parte da contagem, e deu então 2015. O programa tem a pretensão de acabar em 2015, portanto, vamos esperar que corra tudo bem e que acabemos em 2015, naquela que será então a última semana do ano. Hoje vamos de 1989 até 1976. Vamos dizer aqui aos ouvintes. Aliás, peço desculpa, vamos até 74. Sim, está correto. Vamos até 74, porque vão ser no total 4 sequências de 4 músicas nesta hora. Vamos trazer aqui, enfim, mais um bocadinho. Vamos trazer aqui então as próximas 16 músicas. Quando a página voltar a estar disponível, também estará disponível a lista de todas aquelas músicas que até agora foram passando por aqui pelas nossas emissões. E vamos retomar onde ficamos. Ano de 1989, a última foi a dos Wet Wet Wet, aquela música que era 1990. Os Wet Wet Wet lançaram um tema que dava para o nome de Good Night Girl, e esta música então ficou, segundo a revista Triple M, no milionésimo posto. Então, foi a última música que ouvimos na última edição do 17 de março de 2013. Agora vamos ficar com os U2, Hold Me, Trial Me, Kiss Me, Kill Me. É como se chama esta música que vai abrir a edição de hoje, 2015. Edição, como disse, começa então por aqui, 1989. Não é ano, é posição. Ora, a revista Triple M classificou esta música como a 1999ª música melhor de todos os tempos. E aí está, pronto, ficou então nessa posição. A música é conhecida, é um tema rock, é um tema mexido, enfim. Aliás, a partir daqui nós já vamos começar a encontrar temas conhecidos. Era frequente encontrarmos temas de pouca expressão até aqui, mas a partir daqui vamos começar já a encontrar alguns temas, e à medida que vamos subindo cada vez mais, que, enfim, marcaram. Realmente acabaram por se tornar muitos deles imortais. Então dizia, essa música de 1989, aliás, a posição número 1989, isto entre números de posições e números de anos, por agora ainda faz alguma confusão. Vai também deixar de fazer a seu tempo. 1998º posto, Howard Jones, What Is Love, é uma daquelas músicas que não tem uma expressão tão grande, mas mesmo assim tem maior do que algumas que já por cá passaram pelo nosso 2015. Essa música é uma balada, é uma música mais calma e, enfim, é um tema bem diferente do anterior, o que não quer dizer que não merece estar onde está, não é? Sem dúvida que é uma música bastante bem conseguida, e vamos então também ouvi-la. 1987, ou milionésimo, nono centésimo, ou 47º posto. Mais um tema bastante, bastante conhecido, do RED, a música dos Manfred Band. Eles que, aliás, Manfred Mann, assim está correto. Eles foram responsáveis por vários sucessos. Este foi talvez um deles, um dos que mais chegou para esta, curiosamente. Este do RED. E por exemplo, I'm a Believer também, que realmente ficou também para a história. Mas esta música foi uma das que eles conseguiram tornar um sucesso imortal, de certa parte. Mas a revista Tripolé entendeu que merecia apenas ficar na posição número 1987. E vocês entenderam? Pois assim entenderam. Também entenderam que os Berlin, com Take My Breath Away, haveria de ficar no 1996º posto. E assim aconteceu. Ficou então na posição de 1986. Quase que era o ano em que foi lançada. Mas não, não é. Vamos ficar então com estes quatro temas. São eles que abrem a nossa edição de hoje, 26 de maio de 2013, que abrem o nosso programa. Eu já estou a pensar no último ano e no nome do programa, portanto ainda vou fazendo aqui umas pequenas confusões. Mas diziam então que vamos começar por Hold Me, Trial Me, Kiss Me e Kill Me, música dos U2, que se encontra no 1999º, 89º posto desta classificação do nosso 2015. Yeah. Canal 1. There she was, just a walking down the street singing. Do what did it do? Snapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it do? She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do what did it do? Holding my hand just as natural as can be, singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do-wop-dee-dee-dee-dum-dee-dee-doo. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do-wop-dee-dee-dee-dum-dee-dee-doo. Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hurt. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do-wop-dee-dee-dee-dee-dum-dee-dee-do. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do-wop-dee-dee-dee-dum-dee-dee-do. Well, I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, yeah. Do what did it, did it, dum, did it, do. We'll sing it. Do what did it, did it, dum, did it, do. Do what did it, did it, dum, did it, do. Every motion in my foolish love's game. regresso depois desta música dos Berlin, Take My Breath Away. Já lhe disse que íamos encontrar a partir de agora músicas mais conhecidas. Para quem ouviu as anteriores edições, a verdade é que certamente não terá uma ideia muito... Enfim... De ter ouvido estas bandas ou músicas de facto conhecidas. Mas a partir daqui, e à medida que vamos subindo, vão aumentando as probabilidades de ouvir aquela música que nós gostamos e que nos ficou na memória. Talvez alguma das próximas quatro seja aquela que o ouvinte, enfim, recorda. Enfim. Eu, pelo menos isto aconteceu comigo, logo com o 1995º posto, não na versão do Billy Ocean, mas até na versão dos Boyzone, mas a música, ou a versão é mesmo a do Billy Ocean. When the Gone Get Thou, que é como se chama esta música, Get Thou, que é como se chama esta música então, do Billy Ocean. Um sucesso da década de 80 que depois, mais tarde, os Boyzone em 1999 recuperaram. A música é mexida, enfim, é típica anos 80 e está então no posto número 1985. Mas melhor do que esta é mesmo a música de Julian Lennon. Aliás, peço desculpa, Julian Lennon, se está correto. Now You're in Heaven. É como se chama esta música, que é, como aconteceu na sequência anterior, bastante diferente em termos de ritmos. Este é mais, só que esta é mais rock do que a outra. A outra era mais pop, esta é mais rock. E vamos subir enquanto mais uma música totalmente diferente, aliás, inédito, no sentido que é instrumental. A revista Triple M classificou-a como a 1993ª melhor música de sempre. Tubular Bells, a música de Mike Oldfield, um sucesso no final dos anos 70 e que se prolonga até os dias de hoje. Curiosamente, não foi um sucesso tão grande, mas devido à sua composição musical, acredito, a Triple M classificou-a como a 1992ª música melhor de todos os tempos. A música dos Beastie Boys, e que dá pelo nome de Fight for Your Rights to Party, e é uma música, enfim, um rock um bocadinho mais abstrato, digo eu, porque na altura não havia, enfim, é rock, pronto. Eu digo abstrato no sentido que os próprios Beastie Boys não se consideram como um grupo rock, mas sim, esta música é tipicamente uma música rock, e uma maneira diferente da forma como os Beastie Boys começaram e até era como acabaram, enfim, com a morte de um dos seus fundadores no ano passado. Vamos ouvir então estes quatro temas. O primeiro, ou neste caso o 1995º, ou se preferirem, que está na posição número 1985, é a música de Billy Ocean e dá pelo nome este tema de When the Goings Get Tough. Vamos então ouvir a partir de agora no posto 1985. When the going gets tough, I

Continuar a nossa emissão agora com a música que sucede aos Beastie Boys. Esta ficou no 1991º posto e faz lembrar uma coisa que se fazia muito no, naquela altura. Foi aliás uma muito boa aceitação por parte do público a temas com este género, como fizeram os Eurythmics e até os próprios Alphaville. Estou a falar no synth-pop, ou seja, a recorrência de uma forma interessante aos sintetizadores, e isso também aconteceu com o próximo intérprete. Chama-se Jana Louie e a música chama-se Louise Well Get It. Well Get It It. Aliás, well Get It Right, assim que está correto. A música então que ficou no posto 1981 e que nós vamos escutar daqui a pouco. Deixo também dizer que vamos ainda escutar a música de Genesian, mais um nome que é pouco conhecido, mas que, enfim, Genesian, eu estava aqui a ler o nome tudo junto, e é Genesian, Fly Too High, é como se chama esta música. É assim, faz lembrar a certa parte Baby Jane em termos rítmicos do Rod Stewart, mas em termos melódicos totalmente diferente. Isto só para ter uma ideia mais ou menos do que é que vão encontrar quando ouvirem esta música, esta voz. Vamos ficar com uma outra música, esta de um nome já meio mais conhecido, no 1999º posto. A música chama-se Just Like Starting Over, e é do cantor John Lennon. Uma música muito boa esta, e não é assim conhecido, curiosamente, mas é uma música muito boa. E de tanta coisa que lhe disse há pouco, para lhe dizer que íamos acabar não em 70, no posto 1974, mas sim no posto 1978. Vamos ficar com I'm Too Sexy. A música é de Right Safe Fred. Right Safe Fred, com I'm Too Sexy. Esta música é de facto muito conhecida. Esta é mesmo muito conhecida e foi mais um daqueles sucessos imortais que nós então hoje vamos aqui recuperar. Esta música está então uns 30 lugares acima, quase completamente ao posto que a Triple M estabeleceu como limite, ou seja, 2007. Já estamos a ter nessa contagem. É bom poder trazer aos nossos ouvintes esta memória. Na próxima semana, o programa 2015 será um bocadinho maior para compensar as vezes em que não houve programa. Vamos ter, sensivelmente, isto é apenas uma ideia, sensivelmente 2 horas e meia de programa. E vamos tentar trazer aos nossos ouvintes um bocadinho mais do que aquilo que se passou, porque realmente 3 emissões em 5 meses não é um bom caminho para conseguirmos levar até o nosso auditório toda esta contagem até o ano 2015. Portanto, vamos dar aqui um bocadinho de avanço na próxima semana esta contagem. Eu não sei se terá ainda as 2 horas e meia ou se terá menos tempo, mas depois na altura confirmo se tem ou não essa margem. De todas formas, será uma questão a vermos e a seu tempo então vamos comunicar no nosso site. Eu vou então despedir-me dos nossos ouvintes com estas 4 músicas e enfim, ficamos então por aqui. O nosso 2015 volta no próximo domingo e desta vez volta mesmo, não sei que haja um novo imprevisto, mas correndo tudo como é suposto, volta então no próximo domingo. Desejo ao senhor auditório a continuação de uma ótima noite. Já a seguida chega mais uma edição de O Mundo Extraordinário com Nuno Miguel. Bom dia. Ou boa noite, neste caso, enfim, onde quer que não se escute. E até à próxima semana. Get it all night. autonomous will likely get the best of us yet. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Run too fast, fly too high. Run too fast, fly too high. So bright on the floor, dancing and romancing, gallivanting with a handsome score. And if you don't believe me, you should see me when I'm ready to roar. 'Cause I lose my concentration with a new infatuation, I'm sure. You run too fast, together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Can't we be making love nice and easy? for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Catwalk.